Alemão, homem de terno, seu calhorda. Abre os olhos, presta atenção na minha horda. Nós descemos as ruas falando de liberdade. Esse é nosso mundo, presta atenção, meu compadre. Que diz assim, você vai ver. Se hoje tá por cima, amanhã cê vai descer. Foda-se o mundo, diz minhas ideias punk. Que eu passo a vocês em ritmo de funk. A ideia é forte, é igual linha de roca. Eu posso até ser punk, mas também sou carioca. Vários homens já morreram pro ideal acreditar. A gente só quer se expressar. E se eles morrem pela gente, a gente vive para ele. Se ele morre pela gente, a gente vive para ele. Anarco-funk, anarco-funk, misturando MDC com as ideia punk. Anarco-funk, anarco-funk, misturando MDC com as ideia punk. Somos cria urbana, olha as luzes da lá. Pra gente pode bater cabeça ou batucar umas lata. O negócio é existir, ter sua própria atitude. Não é ser herói, não é ser Robin Hood. Não é ser o melhor, é só não ser traiçoeiro. A gente é cria urbana, a gente é cria dos pinheiros. Vendo de camarote o anarquismo aflorar. É despacho sinistro que eu trago pra cá. Vários homens já morreram pro ideal acreditar. A gente só quer se expressar. Se eles morrem pela gente, a gente vive para eles. Se eles morrem pela gente, a gente vive para eles. Anarco-funk, anarco-funk, misturando MDC com as ideia punk. Anarco-funk, anarco-funk, misturando MDC com as ideia punk. Alemão, homem de terno, seu calhorda. Abre os olhos, presta atenção na minha horda. Nós descemos as ruas falando de liberdade. Isso é nosso mundo, presta atenção, meus cumpade. Que diz assim, você vai ver. Se hoje tá por cima, amanhã cê vai descer. E pra finalizar, ouça com muita atenção o nosso manifesto em forma de canção. Rufem os tambores, toquem as trombetas. Não se esconda da vida atrás de algumas tretas. Anarco-funk.